Thank you. Good morning, Tower of 085. With you, 9 miles south. Europa 085, good morning, Tiritland, runway 10, windy 300 degrees, 2 knots. Tiritland, runway 10, Europa 085. Autorizado, reporta táxi. Porta táxi, 625. Brazil 85 on the ground at T1, vacate via taxiway Golf, taxi via Alpha, and report before taxiway Juliet. Yes, read you Golf, vacating now, runway vacated, and Alpha and C again, the stand please for Europa 085. Taxi via Alpha, and report again before taxiway Juliet.

20.8, bom voo. 208, obrigado, minha decimal. Portão 3507. 3507, cheque trem, autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 2 nós. Vento variável com 2 nós, reportarei mais trabalho. Gente, confirmando pouso autorizado no zero, vento variável com 2 nós, então 3597. 135 no 7, no Salas 44, libera via Fox, taxina, me escuta via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, escuta, Alfa, Juliette, 04, 35, 7. senhor, muito bom dia, Gol 1961. Informação Golf, autorização Galeão. Bom dia, informação agora em curso hotel, nenhuma mudança significativa. Galeão autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após voo direto Irumi, após Irumi conforme rota do plano de voo. Controle em 120.8, aciona 5051 no transponder. Autorizado Galeão, nível 360. Decoradão no zero, direita, Dael, Leda e após rua Irumi com pano plano. Controle 1208 e vai acionar o 5051, no gol 1961, no ponte de número 3. Gol 1961 no correto, portão 3, chama branco para o SPEC, seu nome. Chama Renzo, obrigado. Chebeca, Sandrante, Gol 1961. Gol 1961 autorizado, reporta táxi. Chama táxi 961. Altaf, gol 1961, POB 142, autonomia 4 horas e 15, Florianópolis. 1961, táxi via Índia, ponto espera torre, 118, decimal 95, ajuste no 013, em bom voo. Via Índia, ponto espera 1895, ajuste no 013. Obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Colados 18, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom feriado e bom trabalho. Igualmente.